Seixal Saudável, com boas práticas em saúde. Nem sempre é fácil os imigrantes terem acesso à saúde. É sobre esta temática que falamos hoje no Seixal Saudável. Como convidada temos hoje em estúdio a presidente da Associação Cabo-Verdiana do Seixal, Lídia Duarte, que é entrevistada pela já residente do programa, Sofia Loção, do Gabinete Seixal Saudável. Dados recentes revelam que a situação de saúde da maior parte dos migrantes espalhados pelo mundo é de facto preocupante. Na sua opinião, acha que se passa o mesmo no Conselho do Seixal? Com que dificuldades se deparam os nossos imigrantes no acesso aos serviços de saúde? Efetivamente, isto é uma dificuldade geral para qualquer imigrante que chega num país estrangeiro, seja em Portugal como num outro qualquer país, há essa dificuldade. E nós partimos pela principal dificuldade, que é uma simples inscrição num centro de saúde. E que muitas vezes na situação de um imigrante que ainda está irregularizado, ainda mais difícil se torna. E depois também temos a dificuldade de encontrar muitas vezes funcionários que não estão atualizados ao nível daquilo que é tanto a legislação e que acaba por ser, de facto, um grande obstáculo para, portanto, ajudar, apoiar aquelas pessoas que necessitam no momento. Em relação a este problema do acesso aos centros de saúde, poderia ser resolvido com formações e mais informação para os próprios funcionários. E a partir daí penso que tudo seria mais fácil, porque existem, de facto, direitos e deveres, não é? Para o cidadão imigrante. Numa situação irregular, há pessoas que acham que não têm como fazer uma inscrição. Isso não é verdade, porque nós temos, na segunda legislação, a pessoa pode fazer uma inscrição chamada inscrição esporádica. Ou seja, esta inscrição é paga, desde os exames, a medicação também será pago, mas a pessoa tem acesso, portanto, ao direito a tratar-se. Portanto, que isto é um direito que não se pode negar a ninguém, mesmo em situação irregular, não é? De que forma é que a saída do país de origem influencia a saúde e o bem-estar desta população? Quando alguém sai do seu país e vai à procura do melhor, não é? Porque senão não sairia e é porque também não tem os meios. Em termos de, por exemplo, de Cabo Verde, é benéfico porque, é assim, as pessoas não têm as condições. Eu estou-me a lembrar ao nível de, por exemplo, aqueles doentes que sofrem problemas, que têm que fazer hemodiálise. Nós não temos essas máquinas. E há muita procura neste momento, ao nível de Portugal, há muita procura e há muitos doentes mesmo que estão aqui, inclusive até nos centros de acolhimento, porque, pronto, como sabe, existem acordos, né? Existem acordos com as nossas embaixadas e o governo português. Portanto, as pessoas, quando saem do país, se chegarem cá, tiverem um familiar, é mais fácil. É mais fácil porque têm apoio do familiar. Se não tiverem, é complicado porque, pronto, acabam por acabar num centro de acolhimento em que muitas vezes as condições não são as melhores, não é? Faz-se os possíveis, tudo o que é possível, mas nem sempre tem todas as condições que um ser humano tanto necessita e que é digno também. Que análise faz do acolhimento recebido em Portugal? É razoável. Eu não tenho por onde me queixar muito, não é? É claro que nunca vivi diretamente um problema idêntico ao nível de saúde, mas tenho conhecimento, posso servir de testemunho de várias pessoas que chegaram cá e que, pronto, alguns tiveram, de facto, foram bem acolhidos, não é? Outros, se chegarem aqui e não tiverem dentro daquilo que é o acordo, será mais difícil. E sabe que há muitas pessoas que, inclusivamente, aproveitam-se da situação de estarem cá para um tratamento e muitas vezes acabam por ficar exatamente numa situação ilegal para tentarem ver se conseguem continuar a viver no país, uma vez que chegaram aqui e conseguiram fazer um tratamento de saúde e acham que no nosso país há mais dificuldades e, obviamente, também ao nível profissional poderão ter perspectivas de vir a encontrar um emprego e uma melhoria de vida. Portanto, aqui em relação, portanto, ao nosso conselho, nós acabamos por ter a resposta, porque é importante que todos nós possamos entranhar num problema, trabalhar sobre ele e chegar, portanto, a soluções, não é? E acho que isto está a acontecer, é muito bom. Portanto, nós, efetivamente, ao nível da hospedagem, tudo estamos, podemos dizer que estamos num dos primeiros, como também a primeira maior comunidade do concelho, não é? Talvez também por isso a gente tenha essa sorte. Qual é o papel da vossa associação a este nível? Pensei assim, efetivamente, na informação de qualquer pessoa que nos vai ao encontro e tem uma dificuldade, portanto, e encaminhar, portanto, informar e encaminhar. Uma vez que nós não temos todas as condições para a resolução dos problemas, não é? Seria ótimo se tivéssemos, mas não. Temos parceiros, várias instituições aqui no concelho, mas eu sublinho sempre o gabinete de cooperação, que nos dá um grande apoio ao nível de espaço cidadania, que é aqui no, portanto, o apoio imigrante, aqui no Fogueteiro. Nós encaminhamos várias pessoas, desde quando precisam de tratar uma documentação ou têm um problema, não conseguem resolver e ao nível, portanto, de financeiro, têm um problema de saúde, não têm como efetivamente também cobrir as despesas, que é uma coisa que às vezes as pessoas também não sabem, mas que o espaço de cidadania pode dar as informações também onde chegar. Nós encaminhamos as pessoas ao centro, portanto, ao espaço de cidadania e a partir dali eles encaminham ou apoiam, portanto, as pessoas mediante o tipo de instituição a que devem realmente se dirigir. Existe algo muito importante que as pessoas não sabem, o ACID e o CNAI, portanto, eles são instituições que podem ajudar qualquer doente que esteja aqui em Portugal e que não tenha condições económicas e que esteja em situação ilegal. É óbvio que depois há procedimentos, não é? A tomar, como por exemplo, terão de retirar um atestado de residência, provar de facto que não têm condições e dirigirem-se, portanto, ao ACID ou mesmo ao CNAI. Um imigrante de origem cabo-verdiana que precise de algum esclarecimento, como e onde é que vos podem então encontrar? Nós estamos sediados nos Foros da Amora, ali junto, portanto, aos bombeiros do Seixal. Está meio escondido, mas é assim, basta passarem a ponta à direita, tem uma indicação bombeiros, a Associação Cabo-Verdiana e o Clube dos Mutáveis. Nós estamos exatamente aí nesse ponto, portanto, é na Rua dos Foros da Amora, número 9. É este local que os imigrantes cabo-verdianos do Seixal se podem dirigir para solicitar qualquer informação. Regressamos na próxima semana para falar sobre terapia com cavalos. Este programa resulta de uma parceria da RDS com o projeto Seixal Saudável da Câmara do Seixal. Seixal Saudável, para promover o seu bem-estar.